Então, 999, decolado aos 42, transfere 198, por favor. 198, muito obrigado, tenha um bom dia. Copiado 03, 2 horas e Salvador como alternativa, livre táxi, o 5973 até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95. O ajuste agora é 1015. Bom dia, bom voo. Muito obrigado, ponto de espera 10.18.95. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado, senhor, igualmente. Muito bom dia, comandante. O senhor teria uma previsão, senhor, ou alguma posição aí do seu voo, o senhor vai voltar a decolar? Porque a gente tem que dar uma satisfação lá ao centro, e pelo horário, o plano do voo do senhor já venceu. Positivo, acredito que 10 minutos, agora já tem um tempo de entrada de ok, vamos então falar com o Centro Recife para ver se a gente consegue segurar o plano de voo do senhor. Caso negativo, eu volto aí falar com o senhor alguma coisa. Ok, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. Livre puxa, acionamento, manda para o táxi, 3345. Para 2.000 pés, número 2, autorizado ILS. 2.000, 1.015, número 2, 9070. O 5973, a linha aí da Paula Pista no 0, 21 centena, 99. Jason, 220, down to 3000, Azul 4208. Juliette Romeu, chame a torre 1895. 1895 para a torre, grato. Torre, o papapá, Mike, Juliette Romeu. Prossiga, Romeu. Mantendo espera no farol de Itapuã para regresso, na Gata Bata. Tem condições de agilizar para Bata? Afirmativo. Cliente da presente agilizando autorizado o cruzamento 2 de aproximação da 1-0. Aposte nacional para Bata, Romeu. Está presente, agilizando autorizado o cruzamento nacional da 1-0. Vai reportar na final mais da Bata, mais direto, Romeu. Mas quer que o Bata na escuta? Na escuta? Papapapá, mas quer que o Bata, está pronto para iniciar a colagem? Brasil 4208. Sai só um minuto para atendimento, por favor. Vai. 2000 PQNH 1015, Brasil 4208. Decolado 245, transfere 1998, bom voo. 119.8, grato, bom trabalho. Torre Mike Juliette Romeu, vai iniciar o cruzamento da final da 10 para a base final da Bata, Romeu. Ok, Mike Juliette Romeu, vento é uma centena, 10-9, aposta no solo controlado. Aportará no solo controlado, Romeu. Papapá, Mike Eco Delta, decolado 247, chame 1998. 198, grato, Delta. Rio 5973, contato radar, suba 310. Paciente, acenando para o 310, Rio 593. Controle, mais recordado. De volta do senhor ainda, vamos ligar aqui para a IES para verificar, ok? Positivo, senhor. Só um minuto, por favor. São Salvador, 35345, pronto para Taxpel B70, 2 horas e 3, autonomia alterna Salvador. Copiado 70 de PLB, 2 horas e 3 de Salvador, livre táxi, trip 5345, até o ponto de espera da pista 10. Via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 198.95, bom dia, um bom voo. Autorizado Taxiway Juliette até o ponto de espera da 10, chamar a torre em 198.95, trip 5345. Diga, senhor. Positivo. Azul 1408, clear, localize course, reduce 1709. Clear to localize course, reduce 1709, Azul 4208. Oxalé 6200, torre 1895. Pouso autorizado, Xenia 6200, vento 1029, cheque trem. Azul 4208, reduced road speed, traffic ahead of you, 5.5 miles. Okay, we are reducing to approach speed. Is it a propeller flap? Azul 4208? Boeing 737. Ah, okay, roger that. Estabilizou, 9070. Gol 9070, torre 1895. 1895, boa. Azul 4208, complete approach, call tower frequency 11895. 3, 4, 5. It's falling, go reference. Linha aí mantém, preparando-se, cabeceira 1 a 0. A linha aí mantém na 1-0, 2685, total 9911. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia. 70? Uma milha do externo, baixada e travada visual. Ocean 6200, solo 51, libera direito, chame 121, décima 9, solo. 229, solo, 290, 70. Continua a aproximação agora de pista livre, altímetro 1015. Rodando, 1015, 9070. Muito bom dia, 6200, livre táxi, você está com o Alfa e Juliette para o portão, quais são para a área remota do Pátio 1, né? Táxi remota, Pátio 1, tá vendo? Salvador. Livre por estacionamento, chama para táxi, 3179. Autorizado ELS 6225, 2109, autorizado ELS. Mike Tango Juliette, bom dia, prossiga. Taxi, carga, autorizado para o Deck Mike. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Mike. 5345, decola 52, chame o controle e bom voo. Olá, bom dia, senhor. Controle, bom dia, trip 5345. 5345, contato radar, suba 280. 280. Poderia voar da Elsa? Autorizado. Aí, da Elsa. Salvador, o 1-6-0, no portão 3, para o posto de estacionamento. Com o número 05, aguarde para puxa e acionamento. Temos um R2 à retaguarda, já iniciei no tal procedimento. Ok, aguardando. Após o Airbus, pode dar o puxa e acionamento no 605? Afirmo. Comandante, 7107, entramos em contato com a sala IS e solicitamos para com que eles retransmitissem o plano de voo do senhor, tanto para a torre quanto para o centro Recife, ok, senhor? Só mais alguns segundos. Zero, livre ingresso no pátio 3, correção, pátio 1, e prossigo para a área remota do pátio 1. Remota é pátio 1. Paulo Salvador, Ampoa, Gol 9070, livrou na sua escuta. O 9070, muito bom dia, livre táxi, táxi Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na táxi Juliette. Alfa, mantém da Juliette, 9070. Juliette. Alfa, mantém da Juliette, 07 na escuta. O senhor sabe informar qual será a rota? Qual a rota até Vitória? É Whisky Uno, Golf 677? Excelente. Eco Delta, frequência livre. O nível, Força Aérea 7107? Uma centena, excelente. O 9070, livre ingresso no pátio 3, para o portão 07. Livre ingresso para o 07, 9070. Paulo, para o táxi 0779, 228 a bordo, 4 horas de autonomia. Copiado, 228, 4 horas de autonomia, Galeão, livre táxi TAN 3179 até o ponto de espera da pista 10. Via Taxway India. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1015, bom dia, bom voo. Momente. 08 underground at 40, 57, contact 1129. 4129 underground, 040-4208. Controle Oxana 6225, estabilizado ILS. 6225, torre 1895. 1895, boa. Roger, clear taxi, vai a Alpha, hold short of fuel, ILS, 1428. 6225, baixou e travou o seu pouso. Afirmo. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 11 nós, Oceanema 225. Ciente, livre pouso, Oceanema 220. Copiado, parte 402 de PLB, confirma intenções, se é visual, corredor visual forte, 1000 pés. Cliente, Índia November Alpha, aguarde um minuto para a cópia. Até o ponto de espera da pista no zero, via taxi Juliet. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom dia e bom voo. Requinte autorizador, taxi Parque Juliet, ponto de espera, décima 2, 18, 95 mais 10, 10, 10, 10. Bichemig. Rio, chegada amada, Bichemig, tudo isso, bom voo. 3179, muito bom dia, o tráfego nacional Fokker 100 da Oceané, após o mesmo ali, mantém cabeceira no zero. 07, está aprovado para Vitória, nível 100, pela aerovia Golf 677, decola pista 10 com curva à direita, no perfil da saída Coral, controle em 1 no 9, decimal 8. Transponder 0275, força aérea 71107. Esse é 1251. Chamará para 3251, 3535. A gente acabou que pode passar em nada sem restrições. Para efetuar cheque dos motores, chame quando pronto para continuar o táxi. Pois, sua Airbus da TAM decolar, ali e mantém. Vamos decolar a sua Airbus, ali e mantém na 10, mais que 10. Chame 1229, chamará 219, boa. Então 3179, autorizado a decolar, vento uma centena, 10 nós. Um 434, desça para 4000 pés, ajuste meio 15. 4000, meio 15, passou 434. Mantenha a velocidade, deixa o tempo. A seu critério. Está voltando para ele confirmar uma secundária de 735. 13325. 3325, né? Controle 192, bom dia, passa o 9 para 1870. Bom dia, 922, desça para 5000 pés, ajuste no 0 no 5. 5000 no 0 no 5, 922. Então 3304, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, 3304, fica mais estabilizado. Whisky Eco Golf, voe na proa de Duna, desça 2000 pés. Proa de Duna, descendo para 2000 pés, Whisky Eco Golf. Índia November Alpha, está aprovado voo local, 1000 pés, no corredor visual forte até 20 milhas. Decola da pista 17 com curva à esquerda, ingressando no corredor visual forte. Controle Salvador em 1 no 9, decimal 8. Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. E acione transponder 0117, o Índia November Alpha. Alpha, novamente 1-2-1 na zero. Decolada 02, transfere 1-9-8, novo. Justo no 015, informação antes em curso é o Juliette para acionamento de táxi, chame torre, um bom voo, Índia Novembro. 18-9? 19-8, bom voo. Muito obrigado. A Duna, se possível, para evitar uma formação próxima em apelo. Autorizado. Obrigado. Ciente, então, portão 01. Vamos aqui ingressar pela Juliette. Oi, Chico, comandante. Índia no general, foi livre acionamento, chame táxi. Controle, o TAN 3179. TAN 3179, contato radar, subou 340. 340. É possível a proa de Leda do 3179? Autorizado. Obrigado. Gol 922, subvetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 045. Seu limite é o curso do localizador. Sente esquerda 045, limite ao localizador, gol 922. Gol 1434, se tiver condições, voe na proa de dono. Proa de dono, da presente, gol 1434, para 045. Isso é para 2000 pés, 1015, gol 1434. 2000 pés, 1015, gol 1434. Gol 922, reautorizado para 3000. 3000, gol 922. 1 Novembro Alva tem livre táxi e modifique o transponder para 0115 e chame na papá para ingresso. Precisa um pequeno desvio à direita, tá em condições visuais. Após retoma a proa de dona. Sente o uísque é com gols. São apenas 10 graus. Controle Salvador Gabriel, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, contato radar, suba ao nível 280. Para o 280, vamos ao alvo Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, não recebo seu modo de charge. Estimativo, vou dar chegada ao equipamento, vai estamos dentro. 305, autorizado decolar, vento na centena das naves. Centena decolar, dá 1-0, ou na 605. Controle o Mike Tango Juliette. Temos que esperar alguns segundos para a antena completar a volta, agora recebendo, cruza 2.900 pés. Confirmo, mais um jet. Oi, Salvador, bom dia, o TRIP 5217. TRIP 5217, acione identificação na proa de bonde, reporte ideal de descida. Aqui, Juliette, vai na proa de bonde. Me chama por meio do lado do filho, obrigado. Ok, meu trip 5217. 04. Qual vai chamar 6225? 6225, muito bom dia, prossiga. Você teria aprovado saída aí para Brasília? Brasília provavelmente será Gol e transição ao FIT, senhor. Gol. Positivo, Gol e depois transição ao FIT. Obrigado. Gol e bom voo. Câmara ao controle, 1198 no 605. Desça para 4.000 pés, ajustado 10 no 5. 4.000 na volta, meio-dia. Controle, Salvador, bom dia, ao Golo 605. 605, contato radar, suba ao 360. Subindo para 360 no 605. Pan 3179, chame Recife 1251. 251, muito obrigado. 10, vento na centena, 99. Teve pouso no pista 90, 3304. Autorizado. O Vitor Juliette vai efetuar TGL em Vera Cruz? Cópia. Alfa Vitor Juliette está aprovado para voo local com toca emitida em Vera Cruz. Decola da pista 17 com curva direita, 1000 pés no corredor visual axé. Controle em 1.9.8, torre em 1.8.95. Ah, e o transponder 0151, Alfa Vitor Juliette. Voo 922, reduza para 2109. 219, 922. Cotejamento correto, Alfa Vitor Juliette, ajuste 1015 para acionamento táxi, chame torre em 1.8.95, bom voo. Alfa Vitor Juliette, só confirmando ajuste no momento, é 1015, senhor. Azul 4298, desça para 050, ajuste 1015. Passaredo 2223, desça e mantenha 5.000 pés. Achelim, mantém cabeceiro na zero. Controle, Whisky Eco Golf, fui aliás. Whisky Eco Golf, torre 1895. 295, então bom trabalho. Lá, Torre Salvador, Papatango, Whisky Eco Golf, bom dia. Whisky Eco Golf, bom dia, prossiga. A intenção é pouso 1-0. Confirme. A intenção é pousar na pista 1-0. Ah, afirmativo, tá fui ele é. A gente continua a aproximação agora de pista livre, altímetro 1015. Golf, sente. O Série 7107 tem livre decolagem em pista 10, vento com centena 10 nós. Afirmo, senhor, de acordo aqui com...